esse instante. Um turbilhão de cores é inconstante. Deixe pra lá, rap-up furado. Se quiser me ouvir, tenha cuidado. Palavras lindas, sem sentimento. Uma grande parte é sem rendimento. Escreva suas rimas, mas com atenção, porque senão elas ficam sem razão. Eu não estou aqui para dizer o que você já sabe sem entender. Só passei aqui para dar um aviso. Quero te amar, quero ouvir o seu riso. Se você me ouviu, já sabe a mensagem. Se ainda não escutou, repara na minha imagem. Garotas e meninos da minha nação, ouvindo coisas tristes sem criar decepção. Só quero dizer que nesse momento, música ruim é o acabamento. A base da coluna da alienação, do constante perigo da humana abdução. Não se desespere, há uma saída. Cultive boa música na sua vida. Espalhe isso pelos quatro ventos. Entre com isso na sua mente. Let's go.